Liberte, se livre, se ligue. Mas seja simples, seja rápido como ladrão, ligeiro como a serpente, se pá. Entrou na mente no jardim do Éden, tipo em quadro, o checkmate, tipo ninguém se mexe. Não vou ser mais escravo, vou ser mais além. Sigo os passos, a ressurreição de Jerusalém. Do mais revolucionário Jesus Cristo, eu sigo os passos também. Que pelo seu sangue derramado me fez livre. E libertou e restaurou. Glória ao Senhor. Levanta, nego, que você é livre também. E pra relatar, resgatar a vitória da vida esquecida outra vez. Este teu retorno, a rima do louco livre ele fez. Que eu retorno, porque o segredo está na volta e tudo tem um preço. Minha vida é comprada com sangue, não sei se mereço. Não. Com suor, com dor, pra agradar meu Senhor. Seja onde for, a ele todo louvor. Morro na guerra, mas não acovardo, moro. Envolvido no mundão, paga uma de doidão. Só dá brecha na função e cagueta os irmão. Diz que é alta tensão, sai pra lá, chavão. Traição pelo amor, só Jesus pra perdoar. Se sou eu, sei lá, não sei se aguento, não dá. Pra mim tem que ser, pra correr, pra brigar. Tá junto até o fim, se perder, se ganhar. Jesus falava de Jerusalém, Davi também. Por amor a sua palavra derrubou mais de 100. Eu tenho as marcas de Cristo, o evangelho que sigo. Procura, mas não acha, M. Ronda é o extermínio. Punho pra cima, mostrando a resistência. O som do louvor quebrou todas as cadeias. Vem com nós, levanta a sua voz. Tira a pedra, ergue a mão e derruba Jericó. Eu sei que pelo seu segredo armado ele me fez livre e hoje sou. Pra sempre louvar o Senhor vou. Segura a rima do louco. Tentaram mudar minha mente, quebrei a corrente e agora eu tô solto. Livre hoje sou pelo sangue do Senhor. Me curou, me libertou e a ele eu entrego louvor. Livre hoje eu sou. Pelo sangue sou. Livre, livre, livre. Hoje eu sou. Pelo sangue. Hoje eu sou, pelo sangue sou, livre, livre, livre. Hoje eu sou, pelo sangue. Livre hoje eu sou, então seguro vai. A minha elevada missão é ir pro ataque. Você não sabe o quanto meu Senhor sofreu. Ainda hoje tem que aguentar a ladainha de ateu. Isso é pra lá, fariseu. Eu creio no que eu sinto, poder do Espírito, fato verídico. Tô aqui pra cantar, pra rimar, pra falar da liberdade do Senhor, do poder de resgatar. Mano, mina, se liga na rima. Livre resistência com as mãos pra cima. Se quer ser livre de verdade, então vem e me siga. Quem desacreditou, a resposta tô de pé. Mulher de responsa que sabe bem o que quer. Escravidão, não, não, mina, toma cuidado. Livre você é, conquista seu espaço. Pra avançar, pra vencer, é preciso renascer. Então liberte, livre, se esquive da armadilha que o diabo fez pra você. Vem, vem, se liga no tom. Vem, escuta o som. Vem, sente a unção, que é bom. Extermine o caminho traçado. Vai, escolha seu lado. Tamo junto, então termina o recado. Pode crer, na fé, sabe qual que é. Tempestade nenhuma derruba, estamos juntas de pé. Minas, minas, venham com a gente. Há um som, quebra a corrente, levanta seu pé, esmaga a serpente. Pra ser vitoriosa, mulher virtuosa. Mina que tá na batalha, não dá desculpa e se esforça. Que livre hoje eu sou, pelo sangue do Senhor. Me curou, me libertou e ele entrega o louvor. Livre hoje eu sou, pelo sangue sou. Livre, livre, livre hoje eu sou. Pelo sangue livre, hoje eu sou. Pelo sangue sou, livre, livre, livre. Hoje eu sou, pelo sangue livre, liberto, se marca, tô ainda mais esperto. Vejo algemas na mente de muitos libertos. Lembra daquele lavado que voltou pra aquela lama? Não, não, não, a mim você não engana. Um dia de rolê naquele belo jardim. De manhã com a mente fresca, também quer ser assim. Não posso somente rimar e falar da boca pra fora. Me esconder atrás da luz e minha vida ser uma derrota. Sem contradição e nunca desandar. Somente aos pés do rei e a ele se humilhar. Reconheça que a prisão vem da sua mente. A força vem do alto pra quebrar todas as correntes. Porque livre hoje sou, pelo sangue do Senhor. Me curou, me libertou e a ele entrego louvor. Eu sei que pelo seu segredo armado ele me fez livre e hoje sou. Pra sempre louvar o Senhor vou. Segura a rima do louco. Tentaram mudar minha mente, quebrei a corrente e agora eu tô solto. Livre hoje eu sou, pelo sangue sou. Livre, livre, livre. Hoje eu sou, pelo